Já viste algum chinês? Já, nos jogos, já viste algum chinês ordenhar uma vaca? Claro que não. Por acaso não. Não. Não sei se há alguma razão histórica para isso. É por isso que ele só é leite de soja e iogurte de soja e coisas. Ordenhar soja para eles Ordenhar só, é pô, eles fácil. ordenham tanta soja. Sim, agora ordenhar vacas. Ordenhar vagas não. E começou com o Igatsu. E eu acho que, eu não sei se calhar apanhou. Se calhar apanhou o Igatsu. Ainda fiz a contagem. Pois. E Desta vez não fizeste a já está a contagem. falhar. Bem-vindos ao Nós é que mais gente. É o segundo episódio desta espécie de podcast. Não é uma espécie de podcast? Não, só fiz um barulho. Não é um episódio? Só fiz um barulho. Ah. Eu sou o Diogo Arique, quem fez um barulho. Quem continua a fazer barulhos é o Vasco Barcelos. Será que É sou? Vasco Barcelos, não Será que sou? é? Não, aos domingos é Maria Tá bem, mas aos domingos à Costa. noite. Domingo à noite. Aos domingos à noite. Aos domingos à noite, de manhã vou à missa. Isso é verdade. Amanhã à missa, à noite, vendeu o cu para a rua. Pronto, é pá, não és o único, nem. A vida não está fácil. É, não está fácil para ninguém. Este episódio. Já sabemos o que é que vamos ter como músicas de entrada e de saída e de genérico, são duas músicas, duas partes de músicas dos Mir Cafaia. E a meio do episódio tem uma música. Sem razão nenhuma. Só passar uma música. Podia ter, queres pôr uma música agora? Olha, agora. Então vá, 3, 2. Portanto, isto era a música vai. Eu não sei o que é que eu. Não, isto é uma música que vai concorrer agora ao Festival da Canção. Agora não, para o ano. Não, agora, mas de que país? Do Burundi. Será que ele tem essa qualidade toda no Burundi? O Burundi. Esta vai ser a música do Burundi. E quem é o artista? É o Manel Burundi. Manel Brum! Manel Burundi. Poça! Porque eles no Burundi dão o último nome, é o país, Sim, são sim. E todos o primeiro Burundi. nome português? E o primeiro nome português é o Manel É Burundi. uma tradição do É uma Burundi. tradição do Ok. Burundi. Porque eles são assim. É a cultura Pronto, há quem tenha touradas, deles. Há há quem tenha quem tourada, faça isso. exatamente. Mas temos, portanto, já temos música de genérico, não chegamos a usar a música de Jorge Ferreira. Não, mas Falar é porque a nisso. nível de direitos era muito Era muito complicado. complicado. Entramos em contato com o Jorge Ferreira, mas. Entramos em contacto com ele, fomos jantar ali ao Rei dos Leiteiros. Epá, ele disse que era vegetariano e a gente, ah, mas isso é um bocado estúpido. E logo aí houve uma fricçãozinha. E depois E onde é que quis pagar o jantar, que também foi um bocado chato. também foi um bocado Não me chato. interessa que eu não tenha comido nada. Sim. E tenha dito que a gente é convidou. A gente É. comeu há campeões, não é? Claro, Andamos no Rei dos Leiteiros. estamos ali com o Jorge Ferreira, portanto. Estamos ali com o João Ferreira, a gente não sei o quê, jantar, chegas ao fim de jantar, ele não come Não, nada, armado não em come nada. vedeta, É. armado em vedeta, E ainda se chega à frente. e depois ainda diz, ah, mas eu não vou pagar porque não comi nada, mas. E já agora, ainda sei o que é que eu ficou lá a fazer o jantar todo quando não comeu nada e a gente estava com ele, não disse nada. Sim, ele não disse nada, nem deixou usar a música, Não, não deixou não usar a deixou nada. música nem nada. Mas ficou lá o jantar todo. Ficou lá o jantar Ficou lá o todo, jantar todo. só o quê? Ouvi as nossas, esse tipo de É. conversas lindas que a gente está. E nem quis dividir a Com a conta por boca cheia três, de no leiteiro. mínimo. Não quis dividir a conta por trois, não? Nem sequer, é que nem sequer aí, foi naquela mesmo antes de ir embora que a gente ainda tentou. Ao menos dividir isso por três. É Nada. armada em vedeta, É. eu não percebo. Eu Por isso a sinceramente gente não percebo. desgostou. A gente desgostou, E a gente disse logo não. depois fomos jantar com os Mir Cafaia, todos, eles são para aí cinco, ou seis, e a gente combina e gosta Sim. de comer à bom, sabe? E pronto, e comemos com os Mir Cafaia e eles deixaram usar a música. Sim. E pronto, e a gente está a usar agora as músicas. Agora não. Agora Já não, foi. Ainda usaram. usámos agora Sim. há uns minutos e não fui nada ver outro. Portanto, Sim. sei que vocês estão curiosos, mas aguentem aí. Podem sempre passar para a frente, ouvir e voltar a passar. Mas perde-se. Perde-se a Perde-se. surpresa. Perde-se porque aquilo tens todo um. A conversa leva-te e deixa-te ali na música mesmo. Deixa-te, porque a gente já sabe como é que isto vai acabar. Isto está escrito. Isto está tudo escrito. Parece que a gente não sabe o que é que está a dizer. Sim, não, mas a gente escreve isto, a gente escreve tanto, a gente gasta papel, a gente mata árvores. Eu estou aqui que nem consigo mexer bem a mão direita. Pô, porque... A gente está cheio de papéis, parece o pé de guerra. Cheio de papéis à frente. Repara que eu agora, tipo. A gente saiu de Dugos agora. Sim, sim. As pessoas não sabem, mas a gente saiu de Dugos. Não do mesmo, foi do Ginésio. Mas foi ao lado. Foi ao lado um do outro. Nos dois ao lado um do outro. Portanto, eu estou agora com a pele um bocadinho seca, sabes? Sim. Eu estava a reparar que estavas com o cotovelo um bocadinho seco. Eu estava agora a olhar para o meu cotovelo e ele estava um bocadinho seco. E eu no outro dia pensei nisso, que é... O cotovelo, a dor de cotovelo, as pessoas associam à inveja... Pronto, esse sentimento de inveja e de cabuíça e não sei o quê. E o cotovelo seco, a que emoção é que se deve atribuir? Fome de espírito. Vamos levar... Pensas que eu estou a falar de fome? Não, é fome de espírito, fome de espírito. É o cotovelo seco. Tu precisas de algo mais na tua vida, tu anseias por algo mais, tanto que o teu corpo está a ficar ressequido. E canaliza tudo para o que te voa. Começa numa ponta. E que melhor ponta com o que te voa. Com o que te voa. É fome de espírito. O teu corpo está a ficar ressequido. O teu corpo precisa de algo mais. De algo mais, mas a nível por exemplo, creme. Pode ser uma coisa. Creme. Pode ser um fator. Sim. Né? É, ok. Mas não, é mesmo... Meu corpo, fome espiritual. Ou seja, mas isso é para comer um aguru? Pode ser. Se eu comer um aguru, será que isso me passa? Não, mas comes um aguru, é sempre giro. Suponho. Já sei. Já posso comer um aguru e ela lambeu o cotovelo. Se ela lambeu o cotovelo, ela pode ter o fetiche com o cotovelo. Sim, e toda a gente sabe saliva de guru é... Saliva de guru é... Aliás, se for ver... É melhor que a de com. Não, 20 vezes melhor. É melhor que baba de caracol. É melhor que baba de caracol. É melhor, muito melhor que baba de caracol. Minha avó é que não sabe disso, que se ela soubesse... Tua avó já tinha ido comer um aguru? Não, tinha contratado um aguru para lhe lamber a cara, em que é? Mas já agora, já estava ali. Já que achas que tua avó não comia bem um aguru? Eu acho que não. Posso perguntar, mas eu acho que não. Eu acho que tua avó sabia o que era um aguru? Não sei. Não estou a assumir nada em relação à tua avó? Só sim. Tipo... Eu não sei se ela sabe o que é um aguru. Eu podia dizer que era tipo aquelas tias que vão para a TV e vender... Os compromissos e os cogumelos da vida e de tempo e aquelas coisas lindas. Ou fazer previsões. Que se ela sabe o que é. Sim. Ela vê TVI. É uma pessoa velha e os velhos veem TVI. O que mais me assusta são os jovens que veem TVI. Isso é que me assusta. E os jovens que tomam calcitrine? Os jovens que tomam calcitrine? Porquê que os jovens tomam calcitrine? Eu digo, pois, porquê? Porquê? Não, se forem jovens com osteoporose... Não, são só jovens que andam a bombar montes no calcitrin. Portanto, vão... Que eles conseguem... Sabe, drogas, a coisa que é mais com buquê. Sim. Depende dos jovens, sabe? Falo de um certo... Eles veem aquilo na televisão e vão bombar montes no calcitrin. Bombar montes no calcitrin. Porque isto faz bem, se isto faz bem aos velhos, porque ainda faz bem à gente? Ou seja, se isto impede os velhos de serem mais velhos, porque fortalece os ossos e não sei o quê... Alegadamente. Sim, porque tem aqui o advogado. Sim, ele estava já aqui a começar. Sim, porque a gente, se não ouviram primeiro, a gente tem sempre aqui com a gente um advogado e um polícia, para controlar aqui a conversa, para verem se está tudo bem, se correu alguma coisa mal. Coisa. E os jovens pensam, se os velhos ficam bons os ossos e não sei o quê com isso, porque é que a gente não há de ficar? O que os jovens mais precisam é de não ter dores nas articulações. O que está no topo das preocupações de jovens atualmente, segundo um inquérito que fiz, é a saúde das articulações. Dos ossos. Sim. Pois. Não, imagina, eu próprio ainda sou um jovem, não é? E pensas nisso todos os dias? E penso nisso todos os dias. E penso, as minhas articulações podiam estar melhores. Já te dói qualquer coisa quando te levantas. Já me dói qualquer coisa. Já me vão ai. E não só quando me levanto da sanita. Ou quando me sento na sanita. Foi o parceiro. Mas realmente eu preocupo-me com isso. Mas nunca pensei em tomar calcitrina. Mas devia. Por acaso devia. Eu e a Simão de Oliveira. Até porque em termos de carreira a gente está mais ou menos... ao mesmo nível. Sim. Em termos de fama, de reconhecimento. Sim, sim. Eu e a Simone de Oliveira. Ela só canta mais um bocadinho que tu, mas de resto. Sim, ela canta melhor que eu, mas eu na minha área, que é sim, a área de. Sim, mas será que ela toma calcitrin, tipo, a esmagar calcitrin? Ainda sei como é que calcitrin é um comprimido, se é um eu gel, acho que é um comprimido. Será que ela esmaga o calcitrin e depois snifa? É porque é isso que os jovens estão a fazer, viu? Poxa, os jovens já não snifam calcitrin. Eu acho que ela não é o jovem. Problema, o problema com isso é que as canas no nariz dos jovens estão a ficar extremamente fortes. E isso é o problema. É um problema, claro que é um problema, viu? Porque, e está-se a ver cada vez mais a ficar com o nariz. Mas espera aí. Nariz todos bombados. Sim. Mas, calcitrin faz bem aos ossos. Sim. E o nariz não tem ossos. Mas tem uma cena. Tem uma barbatanazinha, né? Ok. Que é aquela barbatana que se parte quando se joga futebol ou coisa qualquer. Quando se leva uma bola na cara. Normalmente sim. É esse osso que se parte. Ok. Então não é propriamente o nariz todo de jovens que fica ali todo bom boa. Não, mas depois tem efeitos secundários. Que é tipo nascer cabelo de nariz. Sim, por exemplo. E mais? Aliás, há muitos jovens hoje em dia, as pessoas pensam, ah, muitos jovens de bigode. Não, deram-se de faca ao citrinho. Deram-se de faca ao citrinho. E aquilo não é bigode, é cabelo de nariz. É cabelo de nariz. Ok. Vamos fazer uma rubrica agora só, neste episódio. Exato. Que é, tu vais interpretar um mensonge. Ah, ok. Porque eu estou curioso. Portanto, é a rubrica. Mas vais-me dar papéis e eu vou interpretar mesmo, tipo uma peça de teatro? Não. Ou vou interpretar o teu sonho? Vais interpretar, okay. Dizer o que é que significa o meu sonho. Vou ser a tua Maia. Portanto, a rubrica... Não sei se a Maia faz... A Maia concretiza sonhos. Okay. A Maia concretiza sonhos. A Maia é um sonho. O meu conhecimento a nível dessa área é muito... A Maia é um sonho. Ela própria. Mas, portanto, é a rubrica... Interpreta os meus sonhos. Ou... Prometo sonhar-te. Se calhar algum... Alguns problemas com direitos de autor. Sim, não? Não vamos estar, mas se calhar alguns sim, problemas vamos dignar a pessoa. Cuidado intelectual e coisas. Ok. Mas pronto. O sonho é o seguinte. Eu já várias vezes sonhei e sonhei isso desde pequenino que consigo voar como um super-homem. É porque és comer do mar. Ok. É porque és comer do mar. Ok. Estou a perceber de onde é que tu vais, de uma coisa freudiana, mas posso continuar e pode, ver pode, se ainda continua a ser... Sim. Ok. Eu sempre sonhei que conseguia voar, mas é um sonho um bocado esquisito. É um sonho, é um voar um bocado esquisito, porque não é bem voar, é dar saltos muito grandes. Ok. É uma espécie de Hulk. Que é que dá saltos grandes, por exemplo, ou os outros bichos. Ou o próprio super-homem, que já havia uma teoria de que o super-homem não voa, só salta e aguenta-se no ar muito tempo. Okay. Mas pronto, é isso. A gente ainda com mais tempo livre que a gente. Sim, sim. E é nesse sentido, são saltos que eu dou e que consigo aguentar-me a planar e pronto, e vou, tecnicamente. Mas isso é agradável, senhor Gomes? É agradável porque é uma coisa que sempre quis, não é? Sim, toda a gente sempre quis. E tu tens aquele sentimento. E eu tenho aquele sentimento, estando na cama, ababamo, pau-me foda. E tenho aquele sentimento. Ou seja, tens um duplo prazer, estás a voar e estás a babar. Sim, estou-me a babar. Que, pronto. Se eu estivesse realmente a voar e a babar, era um bocado chato para as pessoas que estavam em vez. Sim. Pronto. Mas o sonho é isso e é agradável. Normalmente eu acordo sempre quando estou a voar e depois penso, que chatice, queria voltar a dormir para aproveitar. Para voar. São, às vezes são sonhos que eu sei que são sonhos, mas estou ali a curtir a cena. São os melhores. Estou ali a curtir e sei que posso estender aquilo, posso fazer aquilo várias vezes porque é um sonho e tal. Sim. Mas, meu filho, eu nunca consigo ter muito bom controle. Tipo, sim, normalmente, quando me apercebo, e consigo às vezes levar aquilo para onde quer, sim. Mas é sempre naquela fase que estou quase a acordar, puxa, há sempre qualquer coisinha que me faz acordar, sim. Ali. Obrigado, mas sim, desculpa, continuo. Não, e eu tive um sonho destes, este foi mais elaborado. Normalmente o sonho é só eu mesmo isso, essa ação. Num campo muito grande, e eu, ou na rua, ou o que seja, e consigo fazer isso, e as pessoas à volta não reparam. Tipo, eu estou a dar saltos muito grandes. E as pessoas, né? Ok. Tipo, é normal. Não acham nada especial. Estou habituado. Nenhuma delas consegue fazer, só eu a consigo. Mas elas já tem alguém a fazer e às vezes há alguém que olha assim e alguém diz: é O Diogo faz isso. Sim. É a cena dele. É normal, desde menino. Desde menino que ele dá saltos grandes. Se precisares de alguma coisa muito urgente do outro lado da cidade, pede a ele. Ou se precisares de ganhar o torneio de basquete. É assim, a gente ganhamos muitos torneios de basquete, sempre 2-0. Ou dá um só no princípio de jogo. Sim. E quem foi de jogo? Quem foi de jogo? Sim. Portanto, a bola desaparece durante uns tempinhos, a gente não pode fazer mais nada. E ele foi. Tecnicamente, não sais do pavilhão, não é? Não, fica ali, a planar. Fica ali a planar. E a topar as maminhas das gajas que estão na plateia com decote. Eu sei que depois já ouvi outras regras que me permitiam ficar a planar o tempo todo, isso, mas não interessa. Isto é um sonho. É um sonho. Portanto, se alguém pegasse por aí, era só estúpido, neste caso estás a voar. Sim. Portanto, mas sim, topas as maminhas das gajas na plateia. Claro. Eu jogo basquete até para isso. Ah, e eu até. Eu guardei aqui no telemóvel para. Pronto, para dizer, sim, para dizer os pormenores todos, mas eu sei basicamente o que é. Que é, eu sonhei que estava numa tourada, portanto, tourada à corda, e uma tourada numa casa à beira-mar, que era uma casa tipo uma quinta, uma mansão grande, que tinha espaço ali para um touro andar por ali. Então não era na rua, era em propriedade privada, mas. Era numa propriedade privada, mas com muita gente, mas numa tourada. Sim. E eu tenho essa capacidade de voar. E o que é que eu fiz? Uma pessoa ia levar uma cornada de um touro e eu dei aquele salto, sabes? Peguei na pessoa mesmo à filme da ação, quando estava mesmo quase o touro a bater na pessoa. Sim. E peguei na pessoa e saltei. Não. Espera aí. Pegaste na pessoa e saltaste, escapaste do touro, mas quando olhaste para o lado para ver o touro e olhaste para cima, de repente a pessoa tinhas batido contra um quadro da luz ou não, assim. Não, melhor. Não. Eu peguei no touro. Eu dei o salto, o touro estava a caminho da pessoa. Ok. Eu vi que a pessoa ia levar uma rada, não via que era tipo os americanos que vão para as touradas, que vão à frente do touro e depois levam amarradas. E eu vi que aquela pessoa, que até acho que era assim loura e clarinha, portanto acho que era mesmo um americano, na minha mente. Pensei que ia dizer que era eu não era eu. Sim. Que era, ou seja, uma manifestação minha. Sim. Não, mas era, acho que era mesmo uma marquinha. Ok. E estava o touro a vir e pego no touro, acho que foi pescor, já não tenho certeza, mas acho que foi pescor. E mesmo pegaste do mesmo touro. Porque eu, além de dar saltos muito é frequado. Sou frequado e sou forte para caramba. Sim. Para pegar um touro de 300, 400 quilos, sou forte para caramba. E então eu pego no touro, se dou o salto, pego no touro. E deixo o touro cair na água. Isto tudo só com o sol. Ou seja, deixo tu um salto. Dei um salto. E foste assim mais raso. Mais assim, eu acho que saltei mesmo ao pé do touro. Ah, ou seja, eu fui a correr. Foste a correr. Saltei mesmo ao pé do touro. Agarrei o touro. E o vaso do touro para cima. Foi o touro para cima. Sim. E deixei-o cair na água. Porque aquele era a beira-mar, tinha água mesmo ali ao lado. E depois já não me lembro o que aconteceu. Ou seja, mataste o touro. E depois já não me lembro o que aconteceu com o touro. Mas talvez... Peço imensa desculpa às pessoas dos direitos animais por ter sonhado com a morte de um touro. Só uma festa até, pronto, em propriedade privada, também tinha muita gente, mas era assim uma cena toda, acabou por ser uma tourada em que no fim se mata o touro. Que se mata o touro. E não sei, eu posso dizer que o touro salvou-se e que foi para um mundo encantado que havia debaixo d'água, porque era um sonho. Olha, foi para a Atlântida. Posso dizer isso, pronto, eu não sei o que é que aconteceu. Foi ser touro para a Atlântida. Foi ser touro para a Atlântida. Até porque a Atlântida dizem que é nos Açores, não é? Portanto, se calhar estão a precisar de uma tourada ali naquela zona, porque não se passa nada lá há tempos. Por acaso é verdade. E depois eu lembro-me de estar a tentar ensinar as pessoas a fazer aquilo também, como eu, a dar saltos como eu. E as pessoas não conseguiam, davam só um salto normal e eu não conseguia. E, faz assim, e depois davas um impulso e as pessoas não sabiam fazer. E depois eu lembro-me de estar ali a fazer aquele monte, ali para um lado e para o outro, a voar para ali, a voar, nem ser por cima de uma tourada. Como o Ivo Silva, com o parapente, mas sem acessório nenhum. Sem nada disso. E sem os óculos escuros e o boné, mas olhar para as gajas na mesma, não é? Sim. Como o Ivo Silva. Mas faltou-te um bocadinho de estilo. Faltou-me um bocadinho de estilo como o Ivo Silva, isso faltou-me. Mas não vais fazer com coisa impossível. Não, claro que não. É impossível fazer com coisa impossível. Quem tenta normalmente dá-se mal. Porque ele, pelos vistos, é da máfia, segundo o que eu disse agora. Mas, eu estava ali... O Thor não é a única pessoa que vai, não. Vai para a água se tentas fazer frente ao UFC. Exatamente. E estava para ali a dar saltos, ia voar, e depois lembro-me, de repente, veio um devointe, e eu estava a tentar aterrar e não sei o quê. Não, eu estava a tentar manter-me em cima, não consegui, coisa e tal. Depois estava a tentar aterrar, também foi complicado. E depois, eventualmente, acordei. Portanto, essa última parte do sonho não é assim muito giro. Era mais a parte do touro e da tourada e não Sim. sei o quê. É, gostei muito da parte do que tentaste ensinar às outras pessoas todas Sim, a fazer. a Oh, é fazer. fácil, é só É, fazer elas isso. não conseguiam, então tu andaste a provocá-las e a voar lá por cima durante meia Sim, hora. como uma Tipo. mosca varejeira. Sim. Que eu gosto de ser mosca varejeira nos meus sonhos. E no fundo foi isso. E agora a minha pergunta é: o que é que este sonho quer dizer? Duas coisas. Sim. Tens uma fixação por pênis Sim. e queres comer humano. Mas são um bocado antagónicas. São, mas não interessa. Porque Então, a fixação por pênis é tipo os cornos de os cornos touro. do touro e tu queres agarrar os cornos E eu do quero touro agarrar os e cornos do queres touro. levar os cornos do touro para cima e deitá-los na água. Sim. Ok. Sabe? Isso é a parte do pênis. E a parte de querer comer a minha mãe está É porque bom. era um sonho e tu és um homem. Portanto, Portanto, segundo o Freud, logo aí, tudo tem a ver tu com queres comer do mar. queres comer a tua mãe. Ok. Portanto, não pode ser só o facto de ter o sonho de voar e de. Não, Não, é não, não. mesmo É mais que são razões isso. É sexuais. mais que isso. Não, a maior parte das vezes são Ok. razões sexuais. Queres saber o que é que eu sonhei hoje antes de ser acordado para a campainha? Queres, faz favor? Eu não me lembro Para bem. já, quem é que tocou a campainha? Acho que a gente todos merece saber. Uma pessoa que levava uma encomenda. Sou aquele Uma pessoa homem comendo. estafeta de uma empresa de transporte. Ok. Pensei que pudesse haver uma surpresa qualquer, um twist assim, Não, de repente era alguém a não. fugir da polícia Se calhar ou. estava a fugir da polícia, não sei. Sim. Mas essa parte não me disse. Ele só me disse que tinha uma encomenda para mim. Eu disse assim, eu ia abrir a porta. Ok. E depois ele voltou a tocar a campainha 5 segundos depois, a dizer que tinha o carro parado à frente de uma Ah, eu garagem. pensava que ia dizer que ele tinha dito: olha, eu apaixonei-me pelo senhor, portanto, foi amor à primeira vista. Mas ele não tinha visto ainda. Ah, Foi tudo não através sei, do ele tocou 5 intercomunicador. minutos depois. Ah, 5 ok, 5 segundos segundos. Sim, depois. sim, sim, Ele sim. Ok, estou lá voltou em berros, a tocar ok. e disse que tinha o carro parado à frente da garagem. Ele estava-me já a pedir para sair e ele precisava-me sair porque estava a coisa. Então se podia deixar. O elevador estava lá em baixo, só podia deixar aquilo no elevador e mandar o elevador para o meu andar. E disse, Nada. ok, mas nada, Sim. porque tens de estar lá dentro mesmo, porque tens de fechar as duas A portas, portinhola, sim, sim. portanto não consegues fazer isso. Mas depois disse, e estava a dizer, ah, mas nada, mas depois também, não sou assim tão estúpido, digo, ah, está bem, faça isso e eu chamo o elevador. Não, tipo, Sim. metes tudo, fechas as portas e eu chamo o elevador Sim. e pronto. E foi isso que aconteceu. Ele Ok. deixou as coisas no elevador, eu chamei o elevador e nem sequer ouvi, ou seja, recebi uma encomenda assim. Não assinei nada, ou seja, eu acho que Portanto. ele teve de falsificar a minha assinatura, pelo menos. Sim, Eu acho que é isso provável, aconteceu. é A provável. encomenda recebia, portanto, Ou está seja, é bem certo, possível sabe? que ele tivesse fugido da polícia porque ele Sim, falsifica assinaturas falsificar de assinaturas de cliente. cunha. Ok. E para carros à frente de garagem. Para casa, fim de garagem. E é assim, falsificar assinaturas é uma coisa, agora para carros à frente de garagem. Isso é verdade, também passa-me. E passa-me. Fogo. É, pá, às vezes que eu já quis sair da garagem, sabes? E tinha um carro lá parado. Mas, por outro lado, se calhar perdeste o amor da tua vida. Eu acho não, que ele Era meio fanhoso a falar. era um homem, Vasco, logo aí eu acho que, não sei, não sabes que é como sabes. é, Podes Diogo era achar. careca, não acredito aqui a dizer, Diogo era careca, Como é que sabes que ele era careca? que tem uma câmara, Ah, ok. Então há visto. mas ele não me viu, Então ele é que perdeu o amor da vida se dele. calhar, mas continua em liberdade, acho que eu. Não sei. Mas aí ele teve de falsear a minha assinatura. Agora, provavelmente só fazer uma rubrica qualquer naquelas cenas, um Mas telemóvel ou numa máquina com daquelas. o teu nome de domingo à noite ou com o teu nome Não, dos estava o outros meu dias? nome dos outros dias. Vasco Barcelos, Até né? porque hoje não é domingo à noite. As pessoas já sabem. Pois Este não. episódio pode sair ao domingo à noite. Mas continua ainda a ser domingo à noite hoje, portanto, tu sabes isso. Vasco, mas eu quero manter a Eu. ilusão. Eu quero. Mas, então, foste acordado pela Sim, campainha. sim. Tendo isso, estava a ter um sonho em que eu tinha ido a uma entrevista na RTP Não era uma entrevista, eu tinha ido ser entrevistado na RTP. Ah, ok, pensava que era uma entrevista para trabalhar na sim, RTP. Sim, mas não, eu tinha de dizer, porque os meus feitos, não é? Sim. E cheguei lá, levaram lá para uma salinha, uma coisa, e depois apareceram os dois apresentadores, que eram dois homens, mas a meio do som já tinha um homem e uma mulher, não sei o que é que se passou, não sei se ele se travestiu a meio. É provável. Ele se travestiu a meio. Foi à maquilhagem se calhar, e veio mulher. E transformou-se numa mulher, sim. Eu não sei. Mas a cena é que. Eu já não me lembro agora, porque nem tinha pensado mais neste sonho, até de voagem de sonhos agora. Um deles era uma espécie de Rui Unas. E digo uma espécie porque o aspecto, assim à primeira vista. Ah, estou Rui Unas. Rui Unas. Só que não era. Okay. Não era. Estava de camisa, né? E tinha assim uns botões desabotoados. E depois, quando nos sentámos, queria-me falar, começa a ver que aquilo tinha. Aqui os músculos, assim, no peitoral. Estavam-se a abrir. Estavam-se a abrir. Sabes, tipo, músculos. O peito. Sim, o peito estava a abrir-se. Assim, tipo, a caixa torácica a abrir. Sim. E tu estavas a ver um interior que não era o interior do corpo humano, era só. Mas, mais pele? Não, era mais tipo músculo mesmo, só. Mas. Okay. Era só coisas vermelhas e como se eu tivesse em decomposição por dentro. Mesmo aquilo a abrir e tipo a cair, mas ao mesmo tempo forte. Era estranho. Ou seja, aquela entidade, vá, estava de boa saúde. Acho sim, eu. Aparentemente, estava ali a falar com tu. Sim, mas e estava a rir. Agora aquilo por dentro parecia carne morta. Carne morta. E estava assim, sabe? Mas ao mesmo tempo estava a crescer, estava a abrir. Sim. A abrir, mas não ficava um espaço vazio, era ficava a encher, assim, como se eu tivesse a bombar a mão de ali. Sim. Ou seja, mas era carne. Ou seja, não era o Rui Unas, era o Bombum. Sim, ok, uma versão do. Mas não se está a passar nada. Não, eu falava ali comigo. Sim. Mas eu estava a achar um bocadinho estranho. Percebes? Sim. Tu és rato. É que estava a achar que um bocadinho estranho. Pronto. E depois achei um bocado estranho que o outro gajo que estava a apresentar, eu também achei um bocado estranho que era suposto ser num programa de televisão. E eu bem que perguntava porquê. Porque que eu estava a sentir, não, que agradecia muito, mas porquê? E eles, tipo, a gente já vai chegar lá a isso. Entretanto, vamos começar a gosto, mas não tinha mais ninguém. Estávamos os três numa sala. Por acaso era toda vidrada, portanto andávamos escondidos, provavelmente, mas não tinha mais ninguém lá dentro, não tinha câmara, não tinha nada. E eu começo a achar aquilo um bocadinho estranho, sabe? E ele, tipo, depois ele começa a tentar esconder os efeitos do corpo dele, não sei, a tentar fechar o outro botão da camisa, que não estava a ter muitos sonhos. E o outro gajo também, como estava a olhar para mim esquisito. Mas depois era uma gaja. Mas eles depois começaram com algumas perguntas. E eu estava bastante interessado nas perguntas, porque eram interessados. Depois estava a fazer perguntas para um ao outro, e ainda sei o que estava a fazer ali. E eu estava interessado nas perguntas, estava a sair, está a ser. E eles estavam tipo em cavaço, um ao outro, tipo, eu não sei o que já, mas eram perguntas. Não sei, isto não é perturbador esta discussão, nem interessante para ninguém. Mas então eles estavam a fazer perguntas a ti, mas começaram a fazer perguntas um ao outro? Sim, um ao outro, mas de repente já era uma gaja, não é? Em vez de ser um lugar. Porque o outro era só uma personalidade que a minha mente criou, o outro era, por visto, era algum bicho. Mas sim. Que tinha a aparência de Rui Unas. Sim, é como tu encaras o Rui Unas. Sim. É tipo, bicho de fora, sabes, por fora, tem uma coisa que o portanto está tudo polo. Sim. É, sabes como é. Ok. E depois fiquei interessado naquela troca, o bicho é que estava tipo a encavar o outro com certas perguntas mais incómodas. Sim. Já não era um assunto, mas já era um assunto muito grave do momento, do meu sonho. E eu estava bastante interessado e estava ali a saber o que é que estava a passar. Enquanto o outro crescia cada vez mais e ficava. O gajo que de repente já era um gajo e estava a olhar para mim sempre esquisito e pôs a campainha de fez ali. Ah! Estava mesmo à espera que houvesse assim mais um. Eu não, fez ali. Eu disse. Se estive aqui tipo 10 minutos a falar uma coisa que não tem interesse nenhum, nem foi bem formulada. Fogo! Estava a ver se aqui ia ver mesmo. Portanto, tu ias descobrir porque é que estavas a ser entristecido. Eu acho que é para uma receita de pão. Receita de pão? Eu acho que fiz um pão outro dia, eu acho que era por isso. Fizeste um pão muito bom, que eles quiseram ter a tua receita num programa de televisão da RTP. Sim. Entrevistado por duas pessoas. Sim. Ou uma pessoa e um bicho. Sim. Ou dois bichos, porque se um se transforma em mulher, também eu acho que era um bocado bicho, sim. Além de ser bicha, porque se transformou em mulher, também é bicho. Porque que muda-se, transmuta-se. Portanto, sabes o que é que esse sonho em parte significa? Queres comer a tua mãe? Sim, eu já estava à espera. Significa Estava com medo que fosse isso, mas sim. que queres comer a tua mãe, daí a transformação em mulher, porque tinhas que ter o elemento feminino. Ao início não Sim. tinhas, o teu cérebro estava a tentar, sabes? A Ah, tentar, ok. mas introduziu-se ali um elemento feminino, teve que ser, pá, o teu cérebro Sim, disse, tem que ser, normal. porque ele quer comer a mãe. Portanto, se ele quer comer a mãe, tem que ter uma mulher. E, por outro lado, tu queres comer o Rui Unas. Tanto que queres ver o interior dele Ok. e analisar os podres dele, porque Sim. todos temos podres. Eu quero conhecê-lo mais Queres conhecê-lo profundamente além do aspecto agradável exterior? Sim. Queres conhecê-lo? E ainda mais além do que só conhecê-lo bem intimamente. Eu quero conhecer Queres mesmo as suas conhecer, sim, entranhas. as entranhas dele. Além de quereres mamar nos peitos dele. Daí que sei a parte dos peitos que estão a separar. Aí a crescer. Mamar, não no sentido de tirar leite, mas mamar, tipo, queres apalpar, queres lamber os peitos dele. Portanto, eu acho que são essas duas vertentes. E a parte da entrevista A de parte da entrevista é por uma receita de pão. essa parte era verdade, Uma ok. receita de pão. Pois. Por falar em pão, podemos introduzir aqui o nosso patrocinador. Ah, sim, já agora, Já sim. agora, que é o Pão para Malucos. Pô. Pão para Malucos, que é o nosso patrocinador, que é o COE. É a empresa que faz o catering para os hospícios, ou Sim. para as casas de malucos, para a Casa Amarela, Casa de saúde casas e de saúde. É a empresa que faz o catering para sim. essas casas, que decidiu patrocinar a gente. Pronto, eu achei interessante, achei um bocado de mau tom que o nome fosse Pão para Malucos, mas pelos vistos resulta, Mas é giro, é giro, é bem é pensado, bem é um pensado. bocado ofensivo, Sim, mas mas não vamos estar aqui a falar sobre o nosso patrocinador de uma forma assim, pronto. É só. sim, não, não vamos falar mal. Não, é só. E porque, o que é que ganha a patrocinar aqui no Agente Mais Gente? Só pode ser deficiente se tiver ouvido. Exatamente, Logo, só pode estás numa ser, casa maluca, estás não numa é? casa de malucos, Ou ouvi num isto. hospício. Portanto. Portanto, Pão para Malucos, Pão para maluco. patrocinar este podcast. Sim. Além de que eles querem a tua receita de pão. Está bem. Porque eles gostaram muito, que eles provaram. Portanto, este é um dos patrocinadores. Como é que vocês podem usufruir do Pão para Malucos? Para já podem usufruir, porque são malucos, são deficientes, já dissemos. Mas se houver um ou outro que esteja a ouvir este podcast que não seja maluco ou deficiente. Mas se for internado, e é aqui que Ah! se for internado, entretanto, não é? Tem Tens 10% de desconto sim, em no internamento. na parte da comida, Ok, na na comida. parte do Sim. pão. Sim. Se referis, Se não é? referis que ouviste esse podcast, Sim. portanto, o código é o Nós Imagem 10, Sim. ou queres outro? Queres o Não, pode ficar para ficar Nós Imagem uniforme. 10? É. Portanto, usas o Nós Imagem 10 e tens desconto nas tuas refeições no No hospício. hospício, sim. No Portanto, fundo é isso, é no aqueles fundo é coisas, isso. mas e também é assim: ah, saís de casa tarde, ah, vais para o trabalho, não comeu pequeno almoço, é para se calhar comia bem só assim um pãozinho, uma coisa. Sim. Olha onde é que vou, olha, vou aqui ao hospício, Vou aqui ao que tenho hospício. 10% de desconto. Sim. E, porque é pão mesmo muito bom. Porque é pão muito bom. Aliás, há quem diga que é aquele pão que mantém os malucos todos malucos. Eu ia dizer isso. É o pão que deixa as Que pessoas malucas. deixa as Aquele malucas de tal pão deixa maneira. as pessoas E malucas. continuam, eles servem os hospícios e as pessoas ficam tudo maluco ainda. Portanto, se isto não é um bom patrocínio, eu não sei o que é Pouco, que não, é que é será. assim, é pão de uma É qualidade o que deixa tudo pão. O maluco. pão para malucos Pô, é. deixa tudo maluco. Portanto, Nós Imagem 10, no site do Pão para Malucos, Sim, a gente mais de 10. Nós Imagem 10, e pronto, e divirtam-se no hospício e E sejam felizes. vão lá e. Boa, bom ponto final. Temos mais algum patrocinador essa semana? Epá, não sei, deixa eu ver aqui nos papéis. Também pode-se para não ler todos de uma vez. Sim. É que a gente deixa. Espera aí, olha aí, olha aí, o advogado está a dizer para a gente não mexer nesses papéis agora. Ah, Não porque sei, ele é meio esquisito com papéis, ele vai querer nos dizer isso tudo. E ele, tipo, tá, diz estar a mexer isso demais. Por falar nisso, nós vamos jogar. Isto é advogado da minha marido, não. Já viste que montei a mão em cima das pernas do polícia? É verdade. E o polícia, eu acho que a polícia gosta. A polícia se calhar gosta, mas onde... A polícia está aqui, está com as tetas em cima. Tá, mas ele fica naquela, na que está. Sim. Não sequer está a exibir nem do outro, na que está. Sim. Pronto. Um bocadinho marica, porque eu estava a reparar nisso, mas é, nada contra. Será que ele é bom advogado? É que, eu acho que o trabalho que ele tem é isto, ele trabalha mais tipo freelancer e é isto. Sim, até porque ele está de calças de ganga e de t-shirt dos Doma, portanto ainda sei se ele será propriamente Eu sei que ele é advogado, eu sei que ele é mesmo, já, pronto, eu sei que ele passou no exame da ordem, tem essas coisas, ele é mesmo, agora sim. E o polícia, será que é polícia? Isso eu já não sei. Ou será que é um membro da banda dos Village People? Está aqui, ou simplesmente uma pessoa que comprou uma fantasia de polícia e agora está aqui? Ser um membro da banda dos Village People faz sentido com a parte dele estar entusiasmado com a mão do advogado em cima das pernas. Sim. Mas vais com a mesma polícia também. Era giro ter um advogado e no elenco dos Village People. Portanto, tens o índio, tens o homem das obras, tens o polícia, não sei o quê, e tens o advogado. Sim. Será que era giro? Era lindo. Era um goi de fato. Ei, porquê que eu havia de ser gay? não, era um... Porquê que havia de ser um otário? Já sei que as mulheres não podem ser advogados. Ou advogadas. As mulheres, sim. Não, Vasco... Não, digo que se é para aí, olha, se é para aí, isto vamos já embora. Olha, Vasco, tu também vais começar outra vez com essas coisas, não? Vou começar outra vez com essas coisas. Só já não pode ter os seus direitos nem ter as suas coisas agora, não é? Acho que tu também, quando viras para os direitos das mulheres, tu também ficas logo. Estou a ver se é. Não é uma coisa de estar vereada, é uma coisa que está, que existe à nossa volta. O que os direitos das mulheres existem à nossa volta? Tudo existe à nossa volta. É tu menos os direitos das mulheres que deviam. É esse o meu problema. Não. E a partir de uma unha. Ai, acho que tu és tanto maricas. E depois? Eu, ontem, eu vi no ginásio uma pessoa, um homem, acho que foi eu, ainda sei, até agora tudo que estava balneário, por isso. Sim. Eu suponho que seja um homem, porque não o vi mesmo. Vi. Pronto, era só para tentar dar aqui outro spin-off, mas não. Eu estava a usar o cubículo de lavagem. Cubículo de lavagem. Também chamado pia. Eu tenho uma pia nos meus. Ou duche. Eu sou mais antigo. Sim, a gente tem uma pia. No meio tempo não havia pia, não havia luz. Sim, mas tinhas uma pia. Lavava-se na pia. Não, estava a usar cabinho dos suficientes. Sim. Coisa que a gente por acaso já comentou. Já pensou em. Mais de uma vez. Porque tenho o dobro do tamanho. Não juntos. Mas não estava fora de questão. Sim, não estava fora de questão. Não, repara, a gente já pensou só como é que seria, se havia alguma diferença. É só, sim, e até é fácil resolver, era só olhar. Era só olhar nem para isso bem, a gente fez. Tem... Nem isso a gente fez. Sim. Porque a gente tem respeito. A gente tem respeito. É dos deficientes, não é para nós. É que ele deve estar cheio de aranhas, porque as pessoas têm muito respeito e ninguém não vai tem nenhum deficiente. Sim. No ginásio. Sim. Quer dizer, tem... Como é que um deficiente que precise de um ducho especial consegue usar um ginásio? Vai lá fazer exercícios de braços. Levantar pesos, halteres. Mas o quê? Tu precisas de força para roubar uma cadeira. Isso é verdade. Mas, acho eu. Mas se ele precisa, para fazer uma tarefa tão simples como tomar um duche, ele precisa de um local especial, como é que ele não usa máquinas? Se calhar faz só tipo arocas e aquelas coisas que fazem no tapete. Sim, a mexer só a parte de cima do. E estou a supor que ele. Que é paralisado da cintura para baixo. Ou pelo menos já é uma coisa. Ou pode ter um pé meio cambado. Não sei, no outro ginásio que eu ia, por acaso havia uns quantos deficientes. Sim. E o tio. E eu, sim, e por acaso nunca. É uma coisa que ainda costumo fazer, até, não é? Por isso não tinha feito. Ainda fui ver onde é que eles se lavavam, nem o que é que eles andavam a fazer. Sim. Só, pronto. Não investigaste. Não investigaste, tu não tens espírito jornalista. Está bem, dizes tu. Eu não tenho espírito, mas sou um bom detetive. É diferente. Isto é diferente. Pronto. Mas os outros faziam coisas. Eu não lembro agora se tinha pessoas de cadeiras de rodas, porque eu acho que tinha, mas não tenho certeza. Mas tinham algumas pessoas, por acaso, com uma OG deles, com uma ciência, Desde coisas mais simples a nível de, pelo menos, de dos, digo, não sei, siga uma cega, por exemplo, ou um invisual, eu não sei Estás como a é que dar é. isso como mais simples ou como. Eu acho Que não é propriamente não é simples ser propriamente simples, cega. mas eu acho que não precisas de um do especial, ou precisas, não sei, que Precisas de ainda um tenha duche pontas de vidro que faça fora, sabe? som para tu encontrares o duche. Sim. Não sei, não, o que é que eles faziam? Não sei, Diogo. Não se aplica neste que Mas não os tens cegos não nenhum tomam duche. deficiente. Os cegos não tomam duches, Os cegos não porque tomam não duche. vêem tão azul. Não, porque eles têm um com guia. Um com guia que lhes lambe, que Ok. uma faz ele próprio Sim. E resolve o e problema. resolve Ok. o problema. Não é assim, porque eles quando estão em casa tomam duche, não é? Ah, tá bem. Mas assim quando estão fora de casa, quando têm que tomar duche ou coisa assim, é o com que. Quando eles vão, um cego vai ao ginásio, levam com guia, tipo, vão os dois para a passadeira, Eu acho e que depois não é preciso o cão. como é que funciona? Tipo, o cão vai a correr na passadeira ao lado, Sim. mas um com guia tem de se manter em forma também, com guia. Isso é verdade. Mas não sei se é preciso estar ali a correr ao lado. Até Fica porque sentado ao pé da passadeira, fica deitado. a pessoa cega não precisa de muitas direções. É, tens que correr para a frente. Tá bem, mas E onde é que tipo. está a passadeira? Ah! Pronto, até encontrar a Então passadeira, o depois cão ajuda, mas depois o cão para. consenta-se, mas Sim. pode ser usado como treino. Tipo, o cão sai, vai ali a correr Sim. e vai naquela de fazer uma cena. Tipo, vem um carro aí, vem um carro aí! Que é para o gajo Ah, poder. ok. Sai! O cão a dizer isso. O cão a dizer, vem um carro aí. Tipo, Tipo, olha, vem um carro ou coisas sim. assim. Podia acontecer. Ou tem merda no chão, tem que cuidar, levanta o pé! Que é para o. Será que isso é que é o PT de um cão guia? É isso que diz. Tipo, o cão guia vai ao ginásio dos cães guia, que é um ginásio especial que Sim. eles têm. E tem lá um PT, que é o Big Dog lá da Sim, zona. que é um E ele, que é um Rottweiler, Rottweiler, ou um Pitbull. que não é um cão guia tradicional, Sim. mas é que treina os Mas cães é que guia, porque é treina os todo. cães guia, porque é todo bombado. E anda na prota. E usa a prota da Prozis. Ah, e marcas. Não faz mal, Diogo, é Prozis, portanto, a gente Ah, se procurar bem aqui nesta mesa, de certeza tem um código. sim. Portanto, é como se fosse patrocínio. Sim, Eu ia dizer duas palavras juntas, por isso saiu. um bocado Michelin, mas. E o cão, será que o cão entra lá? E o treino dele é isso? Ah, cuidado, vem o coa! Sim. Ah! E eles têm tipo um dummy, um boneco, Sim. e que ele tem Que ele tem de controlar. Que é sim. um boneco, um manequim em cima, com patinhos. Sim. Em cima de dois patinhos. E Ah, tipo. patinhos, eu percebi patinhos. Não, Eu estava a não perceber. é. Até porque se Eu tivesse não dois estava a perceber. patinhos lá dentro, os cães que calhar começavam a ladrar e não sei o Pois, quê, eu por não causa estava a dos perceber patinhos. É porque é que. patinhos, tipo, Sim, patinhos de patinhos em relato, linha, patinhos. não propriamente em linha, senão o boneco não durava muito. Mas eles têm um boneco com patinhos e o cão vai a puxear e não sei o quê, e o PT diz: Ah, agora Pronto. baixa-te. Não faz muito sentido, agora baixa-te. Agora vai, amigo. Porque a pessoa Caga dava com a nele. cabeça, Caga nele. Ao quarto caga de nele. milho, mas tu. Caga nele, baixa-te, Isso é que é salva-te, importante. salva-te o teu dono que se lixe. Mas é isso, Não, o PT de. tristeza cá. Certeza Eles cá. vão lá e fazem exercícios. Fazem exercício. Sabes o que é que eu queria dizer com que havia um gajo usar casa bem dos deficientes na ginásio? Não casa bem, mas o Sim. dos deficientes. É porque, Está na casa de banho, mais ou sim, menos, está no balneário. sim. É que ele não era deficiente. Hã? Sim. E todos os outros dois estavam vagos, menos o que eu acabei por utilizar. De resto, todos estavam vagos mesmo. E Ou ele não era seja, deficiente. Agora é assim, isto acaba por ser um bocadinho um paradoxo. Estás a ver? Isto é um dos paradoxos mais ignorados da nossa sociedade, porque é assim. Estás a usar uma coisa feita para os deficientes. sim. E que sendo deficiente é que tens o direito a usá-la. Na podes, ou na podes, Sim. pronto. Agora é assim, eu não sendo deficiente, clinicamente, Ah, não sim, clinicamente. atendo nada. Não, agora vou usar um serviço, neste caso um cubículo, um duche, mas um serviço para deficientes. O que é que eu estou a ser? Deficiente. Estou a ser deficiente. Logo, isso não me dá o direito de usar a cena para deficientes. É verdade. Apesar de eu não ser deficiente, mas ao usar a coisa torno-me deficiente. Portanto, depois fico no direito. Ficas na Terra. Mas és deficiente só no sentido de ser estúpido, não é? Mas no sentido de teres sou deficiente. Um problema. Tens um problema com... Sou deficiente. Com regras sociais. Sou deficiente. Mas, duas coisas. A primeira é que ele fez, no fundo, o que a gente sempre pensou em fazer. Mas só que nunca fizemos, fez. Porque somos boas pessoas. Exatamente. E ele é uma besta. E cumprimos as regras da sociedade. Ponto número 2. Da sociedade é igual. Eu cumpro sempre as regras da sociedade é igual. Ponto número 2. Como é que sabes que ele, que ele não é deficiente? Porque viu. E ele não tem nenhuma deficiência que lhe impedisse de usar os outros dedos. Podia ter. Não. Tu viste, imagina que o viste, mas ele não tem a pomba. Sim. Não será deficiente, não precisará... Não precisa de um dos deficientes, mas... Não. Não poderá aliás, ser ele até pode usar um dos com menos espaço que os outros. Não precisa de um com os outros da mão. Sim, sim. Eu, por exemplo, tenho esse problema. Estou ali no dos, com a pomba tesa, e não consigo andar aqui a verão. Tu ficas, aquilo... tu ficas doido no balneário cheio de homens. Exato. Exato. E o problema é que aquilo são dos, são paredes de vidro. Portanto, se sim. Eu me virasse assim igual a uma força, posso partir o ducho e um machetinho. Sim. E cortar a pomba toda. E cortar a pomba toda. O que também era um bocadinho chato. Não sei. Em relação a ele, ele não tendo pomba, pode ser considerado deficiente. E pode ter o direito de usar aquilo. Não, porque assim, não era o caso. E depois, tipo nos carros, tens um stickerzinho ou uma cena que indica que és deficiente. Ou seja, podes usar aquele lugar ou aquele... Normalmente é isso, não? Agora, numa pessoa, não tens nada. Portanto, tens de sugerir que devesses andar com uma cena ao pescoço, se fosses deficiente, para te identificar como pessoa portadora de deficiência e que pode usufruir de serviços. Mesmo nas filas e tudo. Ah. Eu acho que isso é um bocado de querer identificar não, como Hitler. Não, não, não, não. Já sabia. O senhor Hitler quis identificar os judeus e não. Até os próprios deficientes. Não, não. Eu já sabia que ia levar para aí, mas não. Não é nada. É um bocadinho. Não, não. É um bocadinho. Não precisam ter neles. Queres que eles usem uma estrela de David também? Não, isso é estúpido. Não precisam ter em, tipo, em todos os segundos, claro, mas em todos os instantes. Mas tem no só bolso. Só quando saem à rua. Tem no bolso. Okay. Ah, imagina neste caso, vai para o cabine de deficientes, mete aquilo na porta, como quem diz, é suficiente, posso usar, não há problema. Sim, mas se calhar há qualquer coisa assim, se calhar existe. Não há assim, não, mas, é um cartão. Não, mas é suposto que tens, por exemplo, lembro-me quando isso falou. Sim, um comprovativo. Cena, sim, que tens uma deficiência para poder. Sim. Mas isso sim, tens de ter. Até porque já vi cenas quando se falou, quando houve as mudanças de regras nas filas de supermercados. E tudo, por exemplo, e de atendimento ao público, ou atendimento ao público, mas nasceu os supermercados, que havia uma caixa destinada só a pessoas grávidas, idosos com dificuldades e coisas, e deficientes, e que agora deixou de haver, são todas as caixas têm o mesmo tipo de prioridade. Por acaso, se tenho que dessas três coisas, só há uma que eu não posso ser, que é grávida. Por enquanto. Por enquanto. Se calhar no futuro isso vai mudar. Se calhar quando eu já puder ser velho, ou idoso, também já posso... Ser grávido, porque a tecnologia vai permitir. Mas, deficiente também posso ser. Posso agora ir contra um quadro. Mas tu não querias ser grávido mesmo? Eu não sei. Diogo. Que tu eu não sei. Se calhar porque é uma experiência mágica. Okay. Ter um ser humano, segundo o que me dizem, ter um ser humano dentro de mim e não no sentido sexual. Se bem que também há de ser uma. Não sei, talvez seja mais que ter um ser humano dentro de mim. De sentido sexual. De sentido sexual, não sei. Mas é a única coisa que eu não posso ser é grávida. Dessas três coisas. Pensa nisso, reflete. Não quero. Mas pronto, eu era só isso. Era só isso. Ele estava a usar um dos. E sem razão nenhuma. Só mesmo para ser estúpido. Só porque... imagina agora imagina que ele... chega lá mesmo um deficiente que precisa de usar aquele dos. Pronto, para se poder lavar. Que não cabe nos outros. Uma cadeira de nunca volta, apareceu. Nunca não apareceu um deficiente naqueles ginásios, mas não porventura. Nunca apareceu, mas. Ainda? Ainda, exato. Mas alguém precisa. Não interessa. E há não posso, porque tem alguém que não tem deficiência nenhuma e que podia até usar um dos outros 20 dos livres, mas não está. Se calhar é por isso que o ducho é maior que os outros, que é para poder ter mais pessoas lá dentro. Desde que sejam todos suficientes, ok. Ok, tens razão. Não vamos estar aqui a mostrar. Mas eu continuo com a opinião de quem é que te garante que ele não tem uma deficiência encapotada? Ou que teve deficiência, que deficiência é que, primeiro, na time que viu, ainda foi tá só viu uma G. Fez um olho de moia. Na fez. Só tem meio cérebro. Mas já não fez, Diogo. Mas sabes. Sei. E não, não fez nada que o impeça de usar um dos outros dos. E está bem, eu sei que não interessa, tipo, ah, és deficiente, portanto, isto... Olha, para de me chamar deficiente, faz favor. Não é só para as pessoas terem alguma deficiência física, tipo, no sentido de não conseguirem andar, ou terem uma perna meio gambada, ou, sim, sei lá, não têm um bracinho, já não sei. Porque eu tenho, tipo, até uma cordinha para poderes pôr água e coisas assim, não é? Pronto. Ok. Tá, mas ele não tinha nenhum problema. Ele só quis usar um dos maiores. Acho que, e não é o que todos queremos na vida. É o objetivo de vida de toda a gente. Não é o que todos queremos na vida, ter meios suficientes para ter um dos cada vez maior. E eu acho que desta forma podemos dar por encerrado este episódio a falar de dos, de limpeza, limpeza da alma, limpeza da vida. Eu gosto de ter um podcast na fonte. Um programa religioso. Isto também é verdade. Então, pronto, é isto. Foi mais um belo episódio. Será que foi um belo episódio? Foi belo, foi belo. As pessoas vão olhar para isto e vão senti, dizer, epá... Não senti tanto este, foi assim, mas... Epá. O advogado esteve aqui, o advogado estava a dormir a maior parte de todo. Isto não acordou para dizer que não podias mexer em papéis e afinal não tinha nada a ver. Mas que... o advogado também dá o cu durante a noite. O polícia portanto... esteve ali... Não fez nada, olhou e nada. E porquê que toda a gente dá o cu dos olhos da noite para ti? E toda... Porquê que não sais do meu ódio? Terá uma coisa para me dizer? Ah, Vasco, eu nem quero falar sobre isso. Eu nem quero falar sobre isso. Portanto, eu estou a fazer que estou a chorar, é isso, não sei se deu para perceber. Eu nem quero falar sobre isso. Acho que a maior parte das pessoas. Eu sei que isto vai para muitos hospícios, sabes? Foi aquela coisa. Sim. Isto vai para muitos hospícios, estão a ouvir o podcast e. Não precisavas dizer que estás a fingir, estás ou acho que percebes? Eu não sei. Será que alguém já levou um guarda-chuva para o Dux? Um guarda-chuva para o Dux? Tipo, eu quero me lavar, mas não me quero alagar. Eu não sei. Ok. Ok, quero-me lavar, mas não me... Ou seja, se calhar só com o vapor, aquele dia lá. Se calhar. Tens aqueles bens, aquelas casas de bem públicas japonesas, por exemplo. Sim. Tem noutros sítios também, mas é sempre aquele clássico. Também que, eles usam, também que eles usam, sim, também que eles usam água também, outras coisas, mas sei lá, sim, está só ali naquele ambiente. Não, porque no fundo é isso que todos nós queremos, não é uma sala de um dos cada vez maior. É, tu, o que a gente quer é um dos cada vez maior. Sim. Mas nós somos como os gatos, não queremos não ter que nos alagar, porque às vezes está bem, mas... é agradável. Sim, mas eu só estava a pensar porque é que alguém, se alguém havia vão agora chegou a poder. Tipo, olha... Olha, no ginásio, eu costumo ligar sempre a água e fico é lá de fora porque a água vem sempre fria. É verdade. E não consigo... Não, e no geral, nos duchos no geral. Sim, água. Mas no geral eu consigo ligar a água sim, sem pronto, que está lá mas... dentro. Sim. E não precisa ser, e não preciso carregar num botão, tipo, sim. E que tem quantidade de água, tempo metade, não é com água. Sim. Portanto, posso deixar aquecer antes de entrar e coisas assim. Mas... Mas é bem pensado. Vá guarda-chuva. Pô, água fria, pronto, mas estou a ouvir guarda-chuva, estou safe. Depois quando estiver quentinho, pões a mão assim por fora do guarda-chuva, vê os pingos que caem. Vês logo o vapor e tudo. Sim, está bem, está bem. Sim, porque tu gostas de água com água que te tira a pele sim. Do corpo. E depois, pronto, penduro o guarda-chuva. Sim. E lá. No cu. Não. Lá estás tu, assim. Já vá. Mas é uma boa questão e é mais uma questão para a gente responder. Não, porque a gente não tem que responder a tudo para os malucos que ouvem tentarem perceber. E, depois, e é por isso que as casas de malucos deviam agradecer a gente, porque a gente diz essas coisas, põe essas ideias na cabeça dos malucos e depois eles vão falar com o pessoal da casa e dizem, ah, isso será que alguém leva guarda-chuvas para o Dux? Ou levam mesmo guarda-chuva para o Dux? Eles próprios levam guarda-chuva para o Dux e os empregados dizem: este é claramente maluco, sim. Portanto está aqui isso. Bem, portanto vai ficar aqui para sempre. Vai continuar e vai continuar. Leva mais esta injeção. Exatamente. Daí o patrocínio. E dinheirinho continua a chegar à casinha. Exatamente. Daí o patrocínio Pão para malucos. Pão para malucos, 10. Não. Não. A gente mais de 10, pãopamalucos.com. Exatamente. Vão comer um pãozinho de. Que vai deixar malucos? Oh, bom slogan. Devia ser o gestor de comunicação. Da vida. Não. Eu entusiasmei um bocadinho. Se as mais um bocadinho. Agora, o que é fixe? É que as pessoas vão poder ouvir a música de fim. Que essa galera estão aqui curiosas, sabe? E finalmente. Aquelas que não passaram para a Sim, frente, sim. vão ouvir a música de fim no Não, tempo certo. mas achas que alguém aguentou Isso também é verdade, até também é ao verdade. fim? É quase impossível, com esta É que expectativa toda. nem eu tive quase para não aguentar. Eu Pois. vou uma altura à meia, então que estava tipo. Sim. E vou-me embora. E Vamos vou-me embora que não aguento embora. Deixo o podcast aí a gravar e vou-me este embora. suspense. Portanto, vão ouvir agora a música. Eu temo que a gente esteja assim a fazer um Não, não, build-up faz, mas demasiado faz, grande. faz pulso. Portanto, a música é a seguinte.